visão da tua grandeza. Não nos deixe perder a visão da tua majestade. Não nos deixe perder a visão da tua glória. Para que nós estejamos na tua presença, de qualquer forma, Pai. Indiferentes. Sim, Pai, conserva. Conserva a imagem da tua glória. Conserva a imagem da tua majestade. Conserva a imagem da tua grandeza diante dos nossos olhos, Pai. Nós te exaltamos nessa manhã. Nós te exaltamos nessa manhã, Rei. Rei, tu és o Rei. Nós te damos glória, Senhor. Nós te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos acima de todo nome. Acima de todo governo. Nós te damos glória, Rei. Nós te damos glória. Queremos declarar que tu és o Senhor. Eu vejo vocês compartilhando no grupo essa semana muitas coisas que estão acontecendo. Então Deus está levando você a se importar com algumas coisas, né? E a não, se importar, mas muitas vezes você está se movendo para fazer algo por isso. Porque quando Deus fala assim, olha, cure os enfermos, dê a eles o que comer. Deus não simplesmente falou para nós nos importarmos, mas Deus falou para nós fazermos algo a respeito disso. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos nos levantando para fazer. E uma coisa ela vai nos levando a outra coisa. Então, eu quero te impulsionar a continuar orando pelos enfermos, a se desafiar, a pelo menos uma vez no seu dia, orar por uma pessoa que esteja enferma, quer seja na rua, quer, quer seja no seu escritório, na sua família, nem que você entre ao vivo no Facebook e fale assim: gente, eu estou aqui ao vivo para orar pelos enfermos. Tem alguém enfermo aí? Entra aí agora, eu quero orar por você e liberar a cura sobre a sua vida. Mas eu quero te impulsionar a fazer isso. Por quê? Porque são caminhos que Deus ele tem nos dado nesses dias. Porque o fim não é a cura. O fim é a manifestação do reino de Deus, a manifestação do cuidado de Deus, a manifestação do amor de Deus. E quando nós começamos a nos importar, quando nós começamos a interceder pelas pessoas, quando nós começamos a ter compaixão pelas pessoas, isso faz com que nós sintamos a dor das pessoas. E isso eleva o nível aonde você vai operar no sobrenatural. Eu creio que existem duas coisas importantes que precisam elevar o nível na nossa vida. E uma delas é a compaixão, e outra delas é a generosidade. Esses dias eu estava ouvindo o Dan Duque falar, e ele estava falando: olha, eu faço 4 coisas todos os dias. E ele falou assim: primeiro, eu adoro ao Senhor todos os dias, todos os dias. Aí depois ele falou: segundo, eu leio a palavra do Senhor todos os dias. Aí ele falou assim: eu leio alguma coisa de interesse todos os dias. Aí ele falou: terceiro, eu oro, eu intercedo pelas pessoas, eu faço isso todos os dias. E ele falou: e quarto, eu dou algo meu de valor para alguém todos os dias. Eu achei isso fantástico. É óbvio que nós temos revelações pessoais de Deus para a nossa vida, mas muitas vezes a gente quer que Deus faça alguma coisa em nós, gere alguma coisa em nós, que depende de uma resposta nossa. Muitas vezes nós somos muito questionadores, nós fazemos muitas perguntas, mas é um tempo que nós precisamos dar respostas. E muitas vezes tem coisas que estão ali diante de você. Então, eu creio que nós elevarmos o nível da nossa compaixão e o nível da nossa generosidade vai dar para a gente o quê? A consciência daquele que é o coração de Deus, porque o coração de Deus é um coração cheio de compaixão e é um coração cheio de generosidade. E isso vai te levar a se mover no sobrenatural com mais autoridade. Então eu queria dar essa chave para você, de repente, para que você coloque isso em prática, para que você continue, para que uma coisa não comece numa semana e pare, mas para que você não seja uma represa, mas para que você seja um rio, ribeiros, amém? Nós temos que ser ribeiros pelas ruas, não é verdade? O rio de Deus flui sobre as nossas vidas, e nós somos como ribeiros que vão levando essa água aonde nós estivermos. Então entenda, valorize esse tempo, tenha discernimento do tempo que você está vivendo, esteja atento, não esteja disperso, não esteja distraído. Perceba, esteja sensível, meu irmão, porque uma das doenças espirituais da nossa geração é a lepra. E um dos grandes problemas da lepra não são as feridas, mas a lepra, ela tira de nós a nossa sensibilidade. E muitos de nós estamos insensíveis àquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Então eu quero te encorajar a liberar isso sobre os enfermos. Eu quero te encorajar a se mover com generosidade. Sabe, meu irmão, algo precisa começar a acontecer na cidade. Quando você estiver passando no mercado e você pagar a conta da pessoa que está na sua frente, você pagar a conta da pessoa que está na sua frente. Ah, mas por quê? Porque eu quero ser generoso com você hoje. Eu quero liberar a generosidade de Deus para a sua vida. Isso não diz respeito a se você está precisando ou não. Isso diz respeito a eu entender o meu papel como filho de Deus e eu manifestar o reino de Deus na onde eu estou. Sabe, isso diz respeito a muitas vezes você chegar e você abastecer o seu carro e falar assim, põe 50 reais. E aí o cara põe 50 reais no seu carro e você vai lá e dá 100 reais para ele. Você fala assim, mas o que é isso? Não, eu estou te dando uma caixinha de 50 reais, cara. Mas por que que eu estou fazendo isso? Não, porque eu estou sendo generoso com você hoje. Porque você precisa entender e conhecer a generosidade de Deus na sua vida. Eu creio que nós fomos chamados para transformar a cidade. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? É que nós, às vezes, ficamos perguntando para Deus, Deus, o que que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? E muitas vezes as respostas, elas estão diante de nós. E você pode tocar as pessoas. Sabe, meu irmão, as oportunidades estão ali. E eu estou falando de algo que eu tenho buscado viver na minha vida. Sabe, queridos, você quer transformar a sociedade? O poder para transformar está dentro de você. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas. Eu creio que a gente vai ter um tempo bom aqui hoje. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14. Essa é a igreja dos nossos dias. O livro de Apocalipse e na Bíblia em inglês, ele se chama Revelação, porque ele diz respeito a palavra profética, ela aponta para o futuro. E eu creio que nós estamos vivendo nesse tempo, o tempo da igreja do Apocalipse. E muitas vezes a gente tem que olhar para isso, para a gente entender a realidade do nosso tempo e se mover com propósito dentro desse tempo. Então, a igreja de Laodiceia é uma revelação de Deus para que a gente tenha discernimento do nosso tempo. E ele começa a falar assim, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, diga comigo, você diz. Ou seja, essa é a perspectiva da igreja. Nem sempre como eu me enxergo é na realidade como eu sou. Então, como que aquela igreja se enxergava? Eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece. Diga, não reconhece. Não reconhece. Ela não conseguia reconhecer os problemas que ela tinha. Aí ele fala assim, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Como que eles se enxergavam? Ricos, abastados, não temos falta de nada. Olha nos olhos do seu irmão. Ninguém fica sem olhar para ninguém. E fala para ele assim, nem sempre como você se enxerga, é como Deus te enxerga. Fala para ele assim, peça nessa manhã, emprestar os olhos de Deus, para que você possa se enxergar como Ele te vê. Então, como que ele se enxergava? Ah, estou rico, abastado, não tenho falta alguma, mas eu enxergo vocês assim: vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. E mude a sua mentalidade. Vocês precisam mudar a mentalidade. O que, que a gente precisa enxergar? Bom, vocês já sabem a história dessa igreja. Vocês já sabem a história dessa cidade. Laodiceia é uma cidade rica. E tinha como principal fonte de renda lá os bancos, a indústria têxtil e também a questão da medicina e principalmente o tratamento dos olhos. Então, aquilo que eles se achavam bons demais, capazes, Jesus ele confronta justamente aquilo que eles achavam que eles tinham de melhor: a riqueza, as roupas e, né, a capacidade de operar nos olhos. E Jesus ele traz justamente esse confronto sobre aquela cidade, porque naquilo que eles achavam que eles eram melhores, Jesus fala assim: olha, isso que vocês têm não tem valor algum. Agora, aquela cidade, ela tinha uma deficiência, que era o quê? Era uma cidade que ela tinha escassez de água. Então, por isso, eles tinham que trazer água de outros lugares. É? Então, eles traziam água de umas regiões termais, e aquela água, quando chegava lá, ela saía da origem quente e chegava lá morna. Ela trazia água de uma região de águas frias, mas aquela água, ao se misturar com a água morna, ficava morna. Ou seja, existia uma escassez de água ali naquela região. E a água que eles tinham não era uma água boa. Por quê? Porque a água morna, a água quente, termal, ela serve para um propósito, para fins medicinais. A água fria, ela serve para outro propósito, que é justamente para a gente beber e outras coisas. E a água morna não serve para nada. Ou seja, a água quente tem um propósito, a água fria tem outro propósito. Agora, a água que vocês têm não tem propósito nenhum. Então, o que estava sendo confrontado ali era justamente a falta de propósito. Uma igreja que vive sem um propósito. Então, era sobre isso que Jesus ele estava falando. Sabe, se você ler as outras cartas, uma coisa muito interessante é que Jesus ele fala de pontos positivos e pontos negativos, mas eu não vejo isso aqui na igreja de Laodiceia. Muito pelo contrário, ele começa essa carta falando sobre o quê? Sobre trazendo um confronto. Então ele fala da falta de propósito. E esse é um dos nossos problemas nesses dias. Por quê? Porque nós precisamos ser uma igreja com propósito. A igreja de Cristo, ela precisa ter um propósito na terra. A Rafa, ela precisa se mover dentro do propósito pelo qual ela nasceu. Então, o que nós precisamos entender hoje? Que a igreja dos nossos dias está enferma. Diga, a igreja dos nossos dias está enferma. A igreja dos nossos dias está enferma. Agora, por quê? Que aquela igreja, qual que era uma das características daquela igreja? Por que, que aquela igreja ela estava enferma? Porque a cultura daquela terra estava introduzida onde? Dentro da igreja. Então, quando a cultura terrena ela dita os padrões dentro da igreja, isso traz o quê? Uma enfermidade para nós. Por quê? Porque nós temos que viver debaixo do governo de Deus, debaixo do governo dos céus. Não foi isso que Jesus ensinou a gente a orar? Olha, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Agora, a igreja dos nossos dias, ela está enferma. E justamente foi para isso que o Senhor nos chamou como igreja lá atrás. Então Deus nos mostrou isso. E nós fazemos parte dessa igreja. Não pense que você é uma coisa assim, Deus tirou disso, ó, você está são. Não, a gente fazia parte dessa igreja. Nós nascemos na religião, nós somos filhos da religião, filhos do entretenimento. Nós temos muitas coisas que estão arraigadas para nós, em nós. Temos muitos fundamentos de fé que não são fundamentos edificados em Deus, mas são fundamentos de homens. E nós nos movemos nisso, nós ainda nos fundamentamos nisso. E a gente precisa ter esse discernimento. Mas nós entendemos, como Rafa, que se Deus ele nos deu essa visão, nós fomos chamados por Deus para sermos um instrumento de cura para a igreja nesses dias. Então esse é o propósito de nós existirmos aqui. E a gente tem procurado viver assim. Nós temos procurado levar cura onde nós estamos, através dos relacionamentos, através de tudo que nós fazemos. Eu estou terminando um livro que eu estou escrevendo, e é justamente para servir a igreja, para que a igreja ela possa ter um toque de cura. Nós queremos servir a igreja nesses dias com esse propósito. Só que a Rafa não é a igreja do pastor Vini. Se Deus ele te plantou aqui, se ele uniu seu coração ao meu, se você está aqui, você tem a necessidade de se mover nesse propósito. Você, dentro da sua identidade, com a sua identidade, você precisa contribuir para que o nosso propósito se cumpra na terra. E se você não se move dentro disso, você também não ajuda a igreja a cumprir o propósito dela. Porque a igreja, a Rafa, não é o pastor Vini, não sou eu, mas é você. Uma coisa muito interessante é que outro dia eu estava vendo um vídeo lá em Israel dos pastores, e tem um monte de ovelhas assim, elas estão comendo, e aí o pastor falou assim, ó, chama as ovelhas, e começa um monte de gente, chamar as ovelhas. Queridos, as ovelhas nem tchum, assim, nem tchum. É como se não tivesse nada. Aí daqui a pouco vem o pastor, e ele faz um barulho lá. Meu irmão, é lindo, porque na hora que o pastor faz um barulho, as ovelhas fazem assim, e elas começam a ver. Então é lindo essa analogia. Por quê? Porque até mesmo ali no pastor, às vezes ele tem uma ovelha rebelde. Ele tem uma ovelha que não dá muito atenção para ele. Ele tem. E aí você sabe o que ele faz com essa ovelha? Você sabe o que ele faz com essa ovelha? Ele quebra a perna dela. E ele coloca ela aqui, ó, no ombro dele. Então quando ele vai pastoreando, aquela ovelha vai ouvindo mais a voz dele de perto. Porque ela está aqui no ombro. Quando ela sai, ele coloca ela de volta. Né? E aí beleza, se ela aprendeu, ela vai começar a ouvir a voz dele de uma forma diferente. Se ela continuar rebelde, ele não pode quebrar a perna dela de novo. Por quê? Porque senão ele vai aleijar ela. Então aquele pastor, ele entende uma coisa: que aquela ovelha não é uma ovelha do aprisco dele, que ela pertence ao outro aprisco. E muitas vezes ele vai permitir que ela vá embora. E isso é uma realidade. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa ter o discernimento daquilo que Deus me chamou para fluir. Qual que é a minha identidade? Qual que é a identidade da igreja a que eu pertenço? E meu irmão, se você não se unir a mim, para que juntos nós possamos cumprir o propósito, a gente não vai conseguir cumprir o propósito. E se nós não estivermos cumprindo o nosso propósito, nós vamos ser uma igreja sem propósito. Então, eu louvo a Deus, sabe, queridos, porque por muitas vezes vocês entenderem um pouco a nossa ausência nesses dias, porque Deus tem nos levado para alguns lugares para repartir algo. E uma igreja, ela não pode ser fundamentada em um homem, em pessoas, mas a gente tem que ser fundamentado no Cordeiro. E vocês precisam entender isso nesses dias. E se Deus, muitas vezes Ele está nos enviando, é porque Ele quer levantar você. E você precisa entender isso. E se levantar e começar a se mover de uma forma diferente. Porque eu quero te ensinar algo hoje. E eu quero expandir a revelação da nossa visão como igreja para você, para que você entenda algo. Porque eu creio que nesses dias Deus Ele vai levantar no corpo de Cristo homens e mulheres que serão especialistas no corpo. Amém. Não clínicos gerais. Clínico geral, ele sabe de tudo um pouco, mas assim, ele não sabe o problema na raiz. Mas o especialista, se o cara sabe de fígado, ele vai tratar o fígado ali, vai tratar o que é o gasto, porque ele conhece aquilo. E hoje o que a gente precisa no corpo é de homens e mulheres que serão especialistas. E para que a gente se mova assim, a nossa revelação, ela precisa se expandir nesses dias. E eu quero compartilhar algo com vocês hoje. Por quê? Porque o fato da igreja estar enferma, essa não é a raiz do problema. Eu queria que a gente fosse um pouquinho mais fundo. E a gente entendesse o quê? O porquê que a igreja está enferma. Eu quero falar para você por que a igreja está enferma. A igreja dos nossos dias, ela está enferma porque as famílias estão enfermas. A igreja, ela é composta por famílias. Meu irmão, você não precisa ir muito longe para enxergar o como as famílias estão enfermas. Às vezes você pode olhar para a sua própria casa, para o casamento que os seus pais tiveram, ou que os seus pais têm, para os seus irmãos e irmãs, para o seu próprio casamento, para os seus filhos. Às vezes a gente não precisa ir muito longe para encontrar uma resposta. Só que aí você imagina, aí você fala assim, cara, realmente minha família era uma tribulação, e todo domingo, toda atividade, minha mãe e meu pai estavam lá na igreja, lá trabalhando. Só que o casamento deles não existia, eles só faltavam se bater, eles não se davam bem. A minha família era totalmente destruída, mas eles estavam lá na igreja. Você percebe, através de que fundamento de famílias nós tentamos estabelecer a igreja? Hoje em dia, muitos filhos de pastores, eles estão desviados. Tem um filho de um amigo meu, cristão há mais de 10 anos, ele agora assumiu o homossexualismo. E quando ele conheceu a Cristo, o menino era mais novo que a Luísa. Então algo está acontecendo nos nossos dias. Sabe por quê? Porque eu vejo biblicamente no Egito, não cada homem matando um cordeiro e passando o sangue na sua testa. Você viu isso? Na Páscoa que Moisés ordenou, o que ele fazia? Cada um matava um cordeiro para cada casa. Eu vejo uma promessa na palavra de Deus. Eu vejo Josué dizendo em Josué, capítulo 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio nisso, meu irmão. Eu creio nisso, eu creio nessa verdade. Então assim, eu preciso olhar para isso e falar assim, cara, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do eixo aqui. E aí você tem que falar assim, e a gente precisa consertar isso. E quem que vai consertar isso? Chama o seu Pedro. Não. É você, meu irmão. Por quê? Porque aí eu quero ir um pouquinho mais fundo com você. A igreja está enferma porque a família está enferma. E a família está enferma por quê? Porque os indivíduos estão enfermos. Aquilo que se manifesta no seu casamento é o que flui de dentro do seu coração. Meu irmão, aquilo que nós precisamos para viver uma vida alinhada com Deus é apenas uma coisa: nós sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo hoje, esse ser cheio vai transbordar e vai afetar o seu casamento, a sua esposa, vai afetar os seus filhos, porque é isso que a palavra de Deus fala. A Bíblia fala o quê? Que se uma esposa ela for crente e o marido for incrédulo, a vida dela vai santificar o quê? O lar. Vai santificar o lar. Meu irmão, a Bíblia. Mas a gente cresceu vendo uma igreja que a mulher vai para a igreja, ou o marido vai para a igreja, e ele só reclama do marido e da esposa, dizendo que era uma tribulação. Mas muitas vezes nós vivemos enfiados na igreja, 7 dias por semana, porque às vezes a gente já viveu isso, uma igreja com atividades de segunda a segunda, e negligenciando o quê? A nossa família e a nossa casa. A casa dessa mulher é um lixo. Tem barata, tem... Meu irmão, tem até um porco lá dentro do guarda-roupa. Na água. Você fala, meu, como que esse porco veio parar aqui? Sabe o que acontece, meu irmão? Você vai levar a sopa para um mendigo na terça, na quarta, na quinta, mas você não senta para tomar uma sopa com a sua esposa, com o seu marido. Está errado. A gente quer dar fora o que a gente não dá dentro. Meu irmão, está errado, está errado. Eu não acredito nisso. Ah! Eu quero estar com a galera, não sei o que e tal, e vou aqui, vou comer uma pizza, beleza, come. Mas senta para comer uma pizza com a sua família. Sabe, queridos, a família está enferma porque os indivíduos estão enfermos. E a gente fica lá no grupinho lá, falar, foguinho queimando, é o fogo, é o vento, é o furacão, é o raio, é o choque, e glória a Deus por isso. Mas uma coisa que você precisa entender é que esse fogo, ele precisa te tirar de um lugar e te levar para outro lugar. Amém. Senão ele vai te se apagar e você vai continuar sendo emocional, como se fosse um pouco na sua vida cristã. Nós, muitas vezes, temos sido indivíduos emocionalmente enfermos. Então, beleza, eu estou queimando, eu estou cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E o que isso tem gerado de frutos em mim? Porque a árvore será reconhecida pelo quê? Pelos seus. E você percebe porque muitas vezes a igreja dos nossos dias ela está enferma. Porque a gente está querendo construir coisas fora da igreja que a gente não estabeleceu dentro de casa e dentro do quarto. E não vai fluir. A gente vai continuar patinando nas mesmas coisas. Por quê? Porque a gente está começando pelo lado errado, a gente não está fluindo. E hoje você precisa entender isso. É como aquela mensagem que uma vez eu preguei aqui sobre a dracma. A dracma, a mulher perdeu aonde? Dentro de casa. Tudo aquilo que eu perco fora é porque eu perdi dentro primeiro. E aí você conversa com a pastorzada do Brasil inteiro, meu irmão. Porque às vezes eu penso, não, isso é de região, isso é de São Paulo. Isso daqui é, meu irmão, é do mundo inteiro. E aí a galera, o pessoal trabalha e faz isso, e os ministérios, e é encrenca aqui, é competição ali. É, sabe o que é isso? São pessoas enfermas na alma. Porque se nós formos curados na alma, esses problemas são sanados. Agora, qual que é o problema? A gente quer edificar fora tudo aquilo que não foi edificado dentro. A gente está enfermo na alma. Não é isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Olha, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque os homens serão presunçosos, né? Pastores de si mesmo. Judas fala isso. Amantes dos prazeres da carne. Né? Eles não suportarão a sã doutrina, mas buscarão mestres que preguem aquilo que se encaixa dentro da conveniência deles. Paulo, ele não está falando de famílias nesse caso. Ele não está falando da igreja, ele está falando de indivíduos. Mas esses indivíduos, eles se transformam em família, e essas famílias se transformam em igreja. E aquela enfermidade eu carrego desde lá, e eu trago para a minha família, e eu trago para a igreja. Então nós precisamos curar as fontes nesses dias. Que foi o que Eliseu fez com Jericó. Ele falou, beleza, me traz um prato novo, e me traz o sal. Porque a gente tem que curar a fonte. E muitas vezes a gente fica tentando curar a igreja. Antes de você tentar curar a igreja, você precisa curar a sua casa. Antes de você tentar curar a sua casa, você precisa entrar no seu quarto e ser curado. Fala para o seu irmão, você vai chegar lá. Mas você só precisa entender o processo. Meu irmão, essa geração é uma geração enferma emocionalmente. O pastor Edu ontem postou lá um vídeo de saúde e tal, né? Geração saúde, o pastor Edu tá cuidando, né? Fez a operação da aparência e tal, óculos modernos, tá moderno, pastor Edu. Agora alimentação. Daqui a pouco ele vai chegar aqui domingo de bike, assim, sabe aqueles capacetes, assim, aquelas calças de geração saúde. Mas aquele vídeo falou uma coisa interessante: 20% de pessoas morrem de depressão. A depressão mata mais do que o câncer. Ou seja, enfermidades na alma são problemas da nossa geração. As crianças estão depressivas. Você leva crianças de 2, 3, 4, 5 anos, elas estão tomando calmantes. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa geração, ela está enferma na alma. As pessoas são consumistas. As pessoas são orgulhosas, arrogantes. Quando falo de pessoas, estou falando da gente mesmo, né, irmão? De nós aqui, de mundo daqui dentro. Estou falando deles. Nós, avarentos, sabe, a gente tem uma dificuldade, a gente não amadurece. Ontem a pastora estava ensinando a flor, falou assim: ah, filha, você ganhou um dinheiro do vovô, da vovó, de aniversário, você vai dar o dízimo. Ela: ah, mas vou ficar sem dinheiro. Começou a chorar. Parecia. A pastora falou assim: ó, esse é o reflexo da igreja. É como uma criança espiritual. Ela não consegue entender algumas coisas básicas. Ela fica pensando que o dízimo é Deus tirando 10% dela. E ela não entende que o dízimo é, na verdade, você entender que Deus, ele tem 100%. E ele te deixa ficar com 90, ainda. Olha como ele é bom. É que tudo é dele. Mas por quê? Porque nós estamos enfermos na alma, meu irmão. Nós somos mentirosos. As pessoas mentem por tudo, mentem por besteira. Esses dias eu estou pegando as meninas ali. Meu irmão, se não, essas meninas aprendem a mentir. Mas elas mentem por nada, assim. Mas por que? Porque os programas de televisão, o sistema, os padrões. Às vezes sua mãe e seu pai, ela mente. Não fala nada pro seu pai. Quantas vezes você viu sua mãe mentindo? Quantas vezes você viu seu pai mentindo? E aí você se acostumou e falou: não, cara, isso daí é normal. Agora, você é salvo no seu espírito, mas você precisa ser liberto na sua alma. É por isso que foi escrito João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que o nível de liberdade que eu vou andar vai depender do nível de revelação da verdade que eu tenho. Só que conhecer a verdade não é saber a verdade. É conhecer de relacionamento. Vocês já sabem, né? Eu sou. Tem coisa que eu não preciso nem falar, porque. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que qual que é o nosso problema? Às vezes você foi salvo no seu espírito, mas você não foi liberto na alma. Às vezes você continua caminhando e tem coisas que ainda te prendem. Sabe por quê? Porque é o Egito que está governando sobre a sua vida. Não é o Senhor. E muitas vezes, sabe como nós somos? Nós somos como a geração dos dias de Samuel. Nós chegamos para Samuel e falamos assim: Samuel, arruma um rei para a gente. Por quê? Porque eu não quero o governo de Deus. Eu quero o governo da terra. Quando a nação, ela pede um rei para Samuel, eles estão rejeitando o governo de Deus. Eles estão rejeitando o reino de Deus, que foi estabelecido lá por Deus, de família em família, de casa em casa, de pessoa em pessoa. Eles estão rejeitando esse governo. Por quê? Porque eles falam assim: eu não quero o governo de Deus, eu quero o governo do homem. Nós queremos ser igual a todas as outras nações. Então eles rejeitam o governo de Deus. E é muitas vezes isso que nós fazemos. Nós não queremos o governo de Deus na nossa vida. Então nós somos salvos no nosso espírito, porque nós encontramos o Deus de Abraão, que é o Deus da salvação, o Deus da fé. Mas nós ainda não encontramos o Deus de Moisés, que é o Deus libertador. Então nós somos presos na alma. Você está aqui, meu irmão, às vezes você fala: cara, quem tem certeza aqui que você vai para o céu? Quem tem certeza aqui que você vai para o céu? Eu tenho certeza. Agora, por que você está preso a tantas coisas, a tantas influências dessa terra? Por que nós estamos enfermos, meu irmão? Porque as enfermidades que atingem a nossa alma são enfermidades provenientes do governo dessa terra. porque a sua vida, ela está sujeita a outro governo, que não é o governo de Deus, que não é o reino de Deus estabelecido na sua vida. Mas a sua vida está debaixo da influência da Babilônia. E se nós não tivermos entendimento disso, nós vamos continuar na igreja, mas vivendo debaixo de influências terrenas e não de influências celestiais. E é por isso que a igreja está enferma. Porque a gente está que nem Babel, querendo construir coisas da terra para o céu. E quando eu falo de governo, isso diz respeito ao quê? A quem governa a sua vida de verdade. Porque se Deus, ele governa a minha vida de verdade, eu não posso mais viver debaixo de influências do governo dessa terra. Hoje em dia muito se fala sobre o evangelho do reino. Hoje em dia muito se fala sobre o reino de Deus. Mas será que realmente, que de verdade nós já entendemos isso? Será que a gente tem a revelação disso? Do que é o reino de Deus? Eu gosto daquele pessoal, porque aquele pessoal, ele tem visão de reino. O que é visão de reino? Porque ele fez um evento e convidou outras igrejas para participar. Isso é a visão de reino. Meu irmão, reino fala sobre um governo. Governo fala sobre um rei. E Jesus, ele veio para ser Senhor. Ele veio para ser rei. Ele veio para estabelecer um governo. Nós nos enganamos naquela ideia de que, opa, tudo pode. Oh, é oba, oba, oh, glória a Deus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Não confunda a liberdade em Cristo Jesus com uma libertinagem carnal. Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos teus olhos. Num sistema onde cada um faz o que quiser, esse sistema não é o reino de Deus. Esse sistema é a Babilônia. Cada um faz o que bem achar aos seus olhos. Cada um estabelece a sua lei. Cada um estabelece o seu governo. De vez em quando a gente vai na igreja e a gente leva uma oferta, um sacrifíciozinho para entregar para o sacerdote. Mas quem é o rei da minha vida sou eu. Quem governa sobre a minha vida sou eu. Quem governa sobre a minha vida são os meus desejos, as minhas vontades. E se os meus desejos e as minhas vontades estão sendo alimentados pelos prazeres que essa terra me dão, então o governo do rei não está sobre mim. Mas quem está sobre mim é o governo da Babilônia. Então é aí que eu preciso entender o que é o reino de Deus. Seu filho, Senhor, venha a mim o teu reino. Eu estou falando, Jesus, venha e governa sobre mim, governa sobre o meu interior, governa sobre a minha mente, governa sobre o meu coração, governa sobre a minha casa, vem e seja o rei da minha vida. É isso que é o reino de Deus. Não é um jargão na minha boca, que tudo, é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo do rei, é o rei governando. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É um rei. O reino de Deus diz respeito a um rei, a um governo de um rei. E nós nos enganamos se nós achamos que Jesus não veio para reinar. Então, o que é o reino de Deus? É eu entender isso e eu sujeitar a minha vida a esse governo. Porque todo reino, meu irmão, ele tem o quê? Ele tem um rei. Ele te deu até uma língua, meu irmão. Você chará que andará mais. A linguagem. Aqui no Brasil fala em português. Lá nos Estados Unidos em inglês. E no reino de Deus fala o quê? Fala em mistérios. A gente pertence ao reino. Mas e a sua vida? Fala para o seu irmão, será que a sua vida está sujeita a esse reino? Eu creio que nesses dias Deus quer curar a sua noiva. E Deus vai nos usar para fazer parte disso. Quantos querem participar desse processo? Aleluia, Pai. Aleluia. Muitas vezes a gente vai ter que pegar o microfone e a gente vai ter que falar das nossas mazelas. Porque o que transformou a humanidade foi um homem nu numa cruz. E o que vai transformar essa geração é nudez. Não troféus. Quando Jesus ele entra e ele fala com Tomé, ele não mostra para Tomé, Tomé, ó minha coroa aqui de glória. Não, ele mostra o quê? A cicatriz dele. O que vai curar essa geração não são as nossas coroas, mas são as nossas cicatrizes. E ele foi furado nas mãos e nos pés. Para quê? Para que você pudesse ser furado no ouvido. E pertencer a ele. E se você já furou a orelha, meu irmão, você sabe que um furo na orelha dói muito menos do que um furo nas mãos e um furo nos pés. O que você precisa entender nesses dias é que Deus, ele vai curar sim a sua noiva. Deus, ele vai fazer isso nesses dias. E vocês vão olhar e vocês vão ver isso no Brasil sobre os próximos anos. Deus, ele vai fazer isso. Deus, ele vai fazer isso. Deus, ele vai curar a noiva. Aleluia, Pai. Eu não vou decidir se Deus vai fazer ou não, meu irmão. Porque tem coisas assim que eu não consigo decidir. Por exemplo, Adão. Adão, ele tinha fome. Então, comer, ele ia comer. Então, eu não decido se eu vou comer ou não. Eu decido o que eu vou comer. É que nem quando ele fala assim, olha, tributai ao Senhor, o salmista fala. O que é tributo? Hã? Prestar honra. Prestar honra? O que é um tributo ao rei? É pagamento. Então, você vai tributar ao rei. Tem coisas que você não vai decidir se você vai fazer ou não. Mas se você só vai se decidir o quê? Como você vai fazer? Muitas vezes eu não quero dar honra ao reino de Deus. Mas eu dou honra ao governo da terra. Então muitas coisas eu preciso entender. Então Deus ele vai fazer isso na igreja. O que eu preciso decidir é o seguinte: se eu vou fazer parte disso ou não. Se eu vou participar disso ou não. É isso que eu preciso decidir. Porque quando Jesus ele chamou os discípulos, ele falou assim: olha, vocês serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, Samaria, na Judéia, Samaria, né? E até os confins da terra. Então, eu queria que você entendesse isso. Por quê? Porque a cura para a igreja, ela vai começar no seu quarto. Do seu quarto ela vai ir para a sua casa. Da sua casa ela vai vir para a igreja. E da igreja ela vai ir para os confins da terra. Amém, Pai. Deus vai fazer isso, meu irmão. Deus vai fazer. Tem homens que estão se levantando nos quartos, em todos os lugares do Brasil e do mundo. Às vezes eu quero te encorajar e falar, olha, não desista, porque às vezes a gente pensa assim, olha, nada está acontecendo, parece que nada está avançando. Meu irmão, os progressos, muitas vezes a gente não vê do dia para a noite, a gente não vê de um mês para um mês, às vezes a gente não vê nem mesmo de um ano para um ano, mas Deus está fazendo algo no mundo inteiro. E a gente precisa entender isso. E hoje eu quero que você expanda a sua visão e que você entenda esse processo. Por quê? Porque o governo de Deus vai ser estabelecido na terra. Não é dentro de uma igreja, não é dentro das quatro paredes. Deus, ele quer tocar a terra. Aleluia, Senhor. Mas para tocar a terra, isso começa dentro do seu quarto. Isso passa pela sua casa, isso passa pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Isso toca a igreja. E quando a igreja, ela estiver tocada com esse propósito, com esse entendimento, famílias sãs, indivíduos sãos, a igreja sã, então nós vamos levar essa cura para a terra. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Esses dias eu estava no mercado, eu estava na fila. E o cara estava passando ali a compra e eu vi. E ainda eu estava com pressa. Ele despejou um monte de moedas assim, para pagar. Pensei que essa fila ia andar rápido. A menina voltou. Eu, a princípio, pensei que ele estava querendo só pagar com as moedas. Às vezes eu faço isso. Mas eu vi que, na verdade, ele estava contando as moedas para poder pagar a conta dele. E aí, quando eu vi ele deixando algumas coisas assim, eu falei assim, cara, mano. Tinha uma mulher na minha frente aí, eu falei, dá licença, senhora. E eu abracei ele assim, e falei assim, irmão, você se importa se eu ofertar isso aqui na sua vida? Aí ele olhou pra mim assim, falou assim, não. Aí, falei, moço, pode passar. Só que dentro desse processo, tá ali o empacotador, tá a caixa, tá outra senhora. O reino ali está em ação dentro do mercado, meu irmão. E Deus está ali. O menino é um macarrão, Deus está aqui. Deus está ali. E aí a gente pagou ali. Aí a pastora falou, eu estava levando duas coisas, irmão, só no mercado. A pastora falou, já paga o nosso junto. Eu falei, não, a senhora está aqui na minha frente, deixa ela passar, depois a gente passa. Aí a senhora falou, não, pelo amor de Deus, o que você fez aí? Passa assim, aí. Aí a gente saiu, foi pro carro, quando a gente chegou lá no carro, o que que a gente encontrou? Ele no estacionamento. Aí ele me chamou assim, e ele falou assim, eu estava com aquela camisa que eu tenho, porque ele vive, posso crer na mãe. Aí ele falou, ô irmão, qual que é o seu nome? Eu falei assim, ah, Vinícius. Aí ele falou assim, vou estar orando pelo meu irmão. Eu falei assim, ô irmão, obrigado, glória a Deus. Por que eu falei para ele assim? Eu falei, irmão, isso daqui é o cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque não sou eu, é Deus cuidando de Deus. Aí eu peguei ele no carro e falei assim, irmão, que essa semente, ela seja apenas um sinal de um novo tempo na sua vida. Aí a esposa dele falou assim pra mim, ô irmão, a gente vai ter uma festa lá no sítio e Deus é tão bom porque até o papel alumínio que eu ia ter que deixar, Deus deu pra gente. E eu falei assim, glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque é Deus tocando na terra. Meu irmão, não importa quantas pessoas vão ter aqui no domingo para ouvir minha pregação. Não importa para quantas pessoas eu estou pregando. Eu sou um homem da mesa. Eu sento na mesa. com muitas pessoas durante minha semana inteira, meu irmão. Eu estava ouvindo o Judson pregar esses dias e eu falei assim, meu Deus, eu quero isso para mim. Ele falou assim, eu quero ser um pregador hoje para uma só pessoa. Eu quero ser um pregador para uma só pessoa. Talvez a gente saia daqui e muitos não entendem a mensagem que a gente está pregando. Às vezes a pastora fala para mim, amor do céu, você fala, né? Ela fala, não, glória a Deus, amor, né? Glória por mim. Mas, meu irmão, se eu encontrar um coração, se uma pessoa entender essa mensagem, se isso se multiplicar na sua vida, se você entender isso, se você entrar no seu quarto, eu sei que muitos já estão, de repente, no meio desse processo, talvez você já entrou no quarto, talvez isso já está começando a afetar a sua família, porque você viu como o quarto, ele afeta seu casamento, ele afeta seus filhos, meu irmão, ele começa a afetar as coisas, meu irmão, esse negócio de quarto é uma coisa louca, é doida. Muitos, talvez, você já está nesse processo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Que você vai chegar até os confins da terra em nome de Jesus. Nós vamos transformar a terra em nome de Jesus. Nós vamos transformar a igreja. Muitos e muitos irmãos que são de outras congregações, irmãos nossos em Cristo que nós amamos, Deus vai te conectar com eles. Eu sonho com isso. Talvez Deus vai te levar para passar temporadas em outras igrejas e você vai ficar lá servindo, porque o que nós precisamos são, nos nossos dias, Daniéis, Josés, que estão na Babilônia, mas não estão servindo ao Deus da Babilônia, mas estão manifestando o reino de Deus, que estão no Egito, mas não estão servindo ao Egito, estão manifestando o governo de Deus. Eu creio, meu irmão, eu creio. Às vezes a gente chega em muitos lugares, é um vale de ossos secos, e não tem problema, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus não me chamou para julgar o vale dos ossos secos e para falar, olha como eles estão secos. Mas Deus, Ele me chamou e Ele disse, profetiza, filho do homem. E eu estou profetizando, e eu estou crendo, e eu estou profetizando, e eu estou crendo. E eu quero te dizer, nós vamos ver a noiva sendo curada nesses dias. Aleluia. Eu creio nisso, meu irmão. Por quê? Porque é assim que o reino de Deus, ele vai ser estabelecido nos nossos dias. Aí você fala assim, pastor, mas isso é uma revelação nova. Não, sempre foi assim. Sempre. Olha para a Bíblia. Jesus pega 12 indivíduos e depois ele envia eles de casa em casa. Meu irmão, é isso. Começa com indivíduos, toca as casas, a igreja é inundada. Não adianta o culto ser aqui, meu irmão. Você precisa transicionar esse culto e levar esse culto para o seu quarto. Se você não sabe como fazer um devocional, meu irmão, quantos cultos você já participou na sua vida? Aqui, ó, tem um modelo. Faz igualzinho na sua casa. Começa adorando a Deus. Daqui a pouco você ora, intercede. Daqui a pouco você abre a palavra. A hora da pregação. Meu irmão, eu não estou aqui pregando. Eu estou abrindo a palavra, a gente está lendo a Bíblia junto aqui. A gente está fazendo um devocional em conjunto. É só você transicionar isso para o seu quarto. Você vai se perder no tempo lá. Aquilo que é um sacrifício, fica meia hora, uma hora. Daqui a pouco você vai perder a hora na presença de Deus. Porque a Bíblia fala que na presença de Deus há abundância e alegria. Amém, Pai. Sempre foi assim, sempre foi com indivíduos. Adão, olha nos dias de Noé, Deus encontrou quem? Um indivíduo, um homem, Noé. Deus encontrou um homem, Abraão. Deus encontrou um homem, Moisés. Começa com indivíduos ali, ó. Indivíduos santos. Famílias santas. Por quê? Porque a Bíblia fala que Noé era um homem justo. Sim ou não? Mas quem entrou na carca? A família. e orar pela sua família. Até o clã entrou lá. Então, não me entenda mal. Não é o cão que fruta, é o filho dele. Entrou por quê? Porque não era um homem justo. E Deus está fazendo isso. São indivíduos. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, quando o indivíduo ele é alcançado, a casa desse indivíduo começa a ser alcançada. Porque sempre foi sobre indivíduos e sempre foi sobre famílias. Por quê? Porque um indivíduo, um profeta, serviu ao Senhor. E a viúva dele estava endividada, segundo a Reis capítulo 4. Então o profeta vai e fala para ele que vai lá, entra na sua casa e fecha a porta. E o milagre acontece onde? Dentro da casa. Diga, começou com um indivíduo. Começou com um indivíduo. E tocou a casa inteira. E tocou a casa inteira. Davi fez aliança com quem? Com Jonatas. Jonatas. E quando Jonatas morreu, quem que Davi abençoou? O filho dele. Mefibosete. Por quê? Diga, começou com um indivíduo. Começou com um indivíduo. E terminou numa casa. É assim. Está na Bíblia, meu irmão. Abraão começou. Mas Abraão, de Abraão se estendeu a Isaac, a José, a Jacó, a José. Porque começa assim. E Deus ele vai estendendo, ele vai espalhando. E é assim que Deus quer estabelecer. Ele fala o quê? A glória da última casa será maior do que a primeira. Porque começa aqui casa espiritual. Minha casa. Casa de Deus. Ah. Oh. É a questão de como você consegue enxergar. É isso. A Bíblia fala, olha, nos últimos dias, Zacarias 9, nos últimos dias, eu reedificarei o quê? A casa de Davi, o tabernáculo de Davi, meu irmão, por quê? Porque Deus está pensando nisso. Então, quando um indivíduo entra no reino, a família, as vidas que estão ao redor dele começam a ser afetadas por isso. Sempre foi essa a mensagem do reino. Sempre foi isso que o Senhor pensou sobre a igreja. Porque a igreja, ela foi, ela nasceu através de um ajuntamento de indivíduos, de famílias. Deus sempre pensou isso. Fala para o seu irmão, essa não é uma nova revelação. É por isso que Paulo fala assim, olha, não vos embriagueis com o vinho, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Olha, não vivam debaixo da influência do vinho, da influência da terra, mas vivam debaixo do governo dos céus. Vivam debaixo desse governo. Vivam debaixo dessa influência. E nós precisamos tomar uma decisão nesses dias acerca da nossa vida. Quem que vai governar a minha vida? Quem que vai influenciar a minha vida? A terra ou o céu? Sabe, eu estava vendo aqui os meninos cantarem. Só quero ver você. Essa canção hoje que está tocando o Brasil, ela nasceu da experiência de um homem que estava no momento de oração e ele falou assim: Deus, por que é que os anjos ficam cantando santo, santo, santo? É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia. Por que, Deus? Não entendo. E Deus falou para ele assim: será que você consegue imaginar o que eles veem? Será que você consegue tentar imaginar a grandeza da glória de Deus? Talvez você está na igreja, mas ainda está debaixo da influência da terra. E Deus, Ele quer transicionar você esse dia. Porque não adianta começar aqui o que você não começar na sua casa. A gente está começando da forma errada. Começa. Transicione esse culto para o seu quarto. Entra lá e fecha a porta. Entra lá no secreto. E fala assim: Deus, vem e reina sobre a minha vida. Reina sobre mim. Reina sobre as minhas emoções. Reina sobre a minha mente. E aí, você vai entender o que Jesus disse quando Ele disse: o reino de Deus, Ele não virá com uma visível aparência. Não se dirá ele está ali ou aqui, mas o reino de Deus está onde? Bate a mão no seu peito e fala assim: dentro de mim. Dentro de mim. Quando o rei estiver governando a minha vida. Quando o rei estiver governando a minha vida. Esse reino está dentro de mim. Está dentro de mim. Está dentro de mim. Está dentro de mim. Então nós seremos indivíduos governados por Deus. E ouvem a voz de Deus e obedecem a Ele. Famílias governadas por Deus. Só assim nós poderemos ser uma igreja que é governada por Deus e não pelos homens. Então nós vamos olhar para a sociedade, colocar o pé lá fora e falar assim: ei, quem governa aqui não é o governo dessa terra, mas quem governa aqui é o Senhor. Isso não é uma utopia, meu irmão. Isso não é um sonho inalcançável. Mas é um entendimento de nós vermos o quê? Uma cultura sendo transformada completamente. Jesus disse em João 14, 12: vocês farão obras iguais e maiores do que as que eu faço. Disse ou não disse? Sim ou não? Sim. Sabe o que eu entendo nisso? Eu entendo que Jesus estava dizendo assim: quando você cumpre o seu propósito, a próxima geração sempre vai fazer mais do que você fez. Sempre. Se a próxima geração está fazendo mais do que você fez, é porque você não cumpriu o seu propósito. Nós não podemos mais ser uma igreja sem propósito. Escute. Deus vai alinhar a Rafa nos próximos dias. Deus vai alinhar a Rafa nos próximos meses. Nós vamos rever os fundamentos sobre os quais essa igreja foi estabelecida. Nós vamos meditar mais sobre a nossa identidade e proposta. E nós vamos deixar de nos mover fora de propósito. E nós vamos focalizar, alinhar o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, Pai. Porque o governo de Deus diz respeito a você ouvir a voz de Deus, a você enxergar Deus, você se sujeitar a isso, você dar uma resposta a isso, você andar com Ele, você mergulhar. Eu creio que nós, como uma esponja, nós estaremos submersos nas águas do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele vai nos tocar por completo. Diga para o seu irmão: Quando você entender isso, não haverá área da sua vida que não estará afetada pelo mover do Espírito Santo em Deus. Diga, não haverá área da sua vida que não estará afetada pelo Espírito Santo de Deus. Diga, não haverá área da sua vida que não estará afetada pelo mover do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos nesses dias, meu irmão. Estar possuídos, tomados como uma esponja mergulhada na água. Oh, você está ali mergulhado. E aquela esponja, ela foi ali permeada, ela foi possuída por aquelas águas. Aleluia, Pai. Quanto mais cheio das águas, mais aquela esponja atinge profundidade. Quanto mais cheio das águas você tiver, mais profundo você vai ser levado, meu irmão. Deus, Ele quer nos levar a esse lugar. E quando o reino começa a ser estabelecido na minha vida, então eu começo a entrar nesse lugar, porque eu começo a andar sujeito, eu começo a andar, eu não faço nada, tudo que eu vou fazer eu falo, e aí Espírito Santo de Deus, e aí agora o que eu faço, Espírito Santo de Deus, ah Espírito Santo de Deus, o que eu digo agora, e quando alguém me provoca, me ofende, então eu respiro e falo, e aí Espírito Santo, ele fala, ah, dá um sorriso, ama, abraça, oh, eu vou fazendo, eu vou me movendo, por quê? Por quê? Porque eu estou possuído ali no Espírito Santo de Deus. Amém, Pai. Isso é o reino de Deus. É muito mais do que palavra, meu irmão. É você caminhando na identidade. Aleluia, Pai. De filho de Deus. É você vivendo no propósito. E eu quero terminar aqui lendo com você aquilo que está em Colossenses, no capítulo 1. Eu creio que o meu mundo exterior, ele vai ser afetado quando o meu mundo interior estiver transbordando. Capítulo 1, versículo 27. Diz assim, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Meu Deus do céu. Eu vou te dizer uma coisa, é impossível o mundo exterior não ser afetado quando o seu mundo interior está possuído da presença do Espírito Santo. É impossível. É impossível. É impossível. O mundo exterior vai ser afetado quando a gente entender isso. Que Deus é Ele não chamou a gente para outra coisa, a não ser para transformar a terra. Você foi chamado para transformar a terra. E você vai fazer isso. E uma revolução que começou dentro de um quarto, com um indivíduo anônimo, ela é poderosa e ela é capaz de tocar o mundo inteiro. Aleluia, Pai. O reino de Deus, ele existe. E ele está dentro de cada um de nós. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. O rei está aqui. O rei está aqui. Thank you. A gente está preparando o caminho para que o rei venha. os meus sentimentos e os meus pensamentos. Nessa manhã eu sujeito eles a ti, mas Jesus. Diga para eles, Senhor, eu me sujeito a ti. Eu sujeito a minha mente. Eu sujeito os meus sentimentos. Senhor, eu transiciono a minha vida nessa manhã. Eu saio do governo da Babilônia. Eu saio do governo do Egito. E entro debaixo do teu reino. Vem, rei. Vem, rei. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Por favor, agora não diga nada. Não diga nada. Deixa o rei falar com você. Deixa o rei te ministrar agora. Ele quer tocar algumas pessoas aqui. Ele quer curar algumas pessoas. Ouça o rei agora. Se você quiser sentar. Chorou, condorou, condorou, possui demais. Deixa o rei te ministrar. Vamos liberando. Thank you. alguns aqui está agitado demais. Você está muito ocupado, é muita coisa. Você tem que entrar num lugar de quietude nesses dias. É por isso que muitos de vocês estão com dificuldade para ouvir a voz de Deus. É muita coisa, muita agitação. Quietude, quietude, quietude, quietude. Não venha para um culto buscando fogo. Deus, ele envia o fogo, mas ele não é o fogo. O fogo é que se parece com Deus, não é Deus que se parece com o fogo. Saiba discernir as coisas, saiba discernir os ambientes, porque às vezes Deus ele vai trazer o fogo, às vezes Deus vai trazer a água, às vezes Deus ele vai bater com a pedra em você, porque ele quer esmiuçar coisas na sua vida. Às vezes Deus vai vir com um terremoto e vai abalar você. Saiba discernir o ambiente, às vezes é a quietude que você precisa entrar, e às vezes é o silêncio. O silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio. Muitas vezes não é se Deus está falando ou não. A questão é se eu estou entendendo ou não, se eu estou discernindo ou não, se eu estou discernindo ou não. Xaratanda rabacanda rabasure manais. Não fazer é tão mais complicado do que fazer. Porque às vezes não falar é mais complicado do que falar. Sabe por quê? Porque você está formatado. Porque a sociedade te formatou. Porque a sociedade é uma sociedade cartesiana. É uma sociedade que fabrica indivíduos em série. Porque na escola, apesar de indivíduos com capacidades diferentes de aprendizado, apesar da mesma idade, indivíduos com capacidades diferentes, a escola ela te padroniza e ela te coloca numa série. Primeira série, segunda série. É por isso que a sociedade ela é uma sociedade padronizada, ela é uma sociedade em série, é uma sociedade cartesiana. É por isso que os problemas das famílias eles são similares. Quando você fala algo sobre uma família, sobre um casamento, são coisas similares. Por quê? Porque nós somos fabricados em séries. Mas em nome de Jesus, o reino de Deus ele veio para quebrar toda a cultura cartesiana, toda a fabricação em série. Oh, a sua mente está formatada, a sua mente está condicionada a pensar, a se mover de certas formas. Mas eu quero te dizer que Deus, ele não te criou em série, mas ele te deu um DNA, ele te gerou como um indivíduo, ele te chama pelo seu nome, ele te criou com um propósito individual. Você é um indivíduo, você não é cartesiano, você não é um indivíduo fabricado em série. A igreja não vai mais te formatar em série, o sistema não vai mais te formatar em série. Mas eu quero te dizer que todo sistema que te aprisionava dentro de um padrão, ele é quebrado na sua vida em nome de Jesus. Ei, Pai. Traz a cultura do teu reino, Deus. Traz a cultura do teu reino nesses dias. Sabe, é isso. Ontem a gente foi correr de tarde e eu levei um açougueiro lá da minha cidade lá para correr junto com a gente. Por quê? Porque a gente vai começar a tocar nas pessoas, meu irmão. Essa semana eu estava fazendo aula de tênis. E eu estava conversando com a minha professora. Uma conversa que eu tive com a Luísa no dia anterior. A Luísa tinha falado para mim, pai, eu estava lendo a Bíblia. E eu estava lendo. isso, é isso, é isso. Você não vai ser formatado, você não vai ser fabricado, mas você vai se mover em liberdade. Quem vai definir a liberdade que você vai andar? Essa vai ser a minha mensagem no domingo que vem. Quem vai definir a liberdade que você vai andar não é Faraó, mas é o nível de revelação que você tem da verdade. É que vai determinar o nível da liberdade que você vai andar. Eu libero sobre a sua vida hoje. Olhos para ver e ouvidos para ouvir, meu irmão. Eu não quero ser o homem que vê e que enxerga as coisas e que chega aqui no domingo e eu enxergo tudo e você não enxerga nada. Não, em nome de Jesus, se Deus está me fazendo enxergar algumas coisas, eu quero, em nome de Jesus, orar por você hoje e falar: Senhor, dá olhos para que eles vejam e ouvidos para que eles ouçam, porque eu só vou cumprir meu propósito na terra se vocês fizerem obras iguais e maiores do que as que eu fiz na minha vida. Vocês foram chamados, vocês, filhos espirituais, vocês que estão tendo uma caminhada para cumprir algo muito maior do que eu, e eu quero te impulsionar a isso. Por isso, em nome de Jesus, recebe olhos para ver e ouvidos para ouvir um nível de revelação maior. Não uma revelação que é dada para você vir no púlpito pregar, mas aquilo que Deus está revelando para você viver, e você vai começar a viver uma revelação nova, meu irmão. Eu quero dizer que a minha maior alegria é ver vocês fluindo, é ver vocês crescendo, é ver vocês sendo usados por Deus. Oh, em nome de Jesus, anima o seu coração, porque nós vamos ver essa noiva sendo curada. A gente vai ver isso. Existem coisas que a gente sonhou aqui, que a gente chorou, que era impossível aos nossos olhos. Eu quero dizer, como Ana e Simeão no templo, você vai ver ainda em vida muitas coisas se cumprirem. Eu libero velocidade, velocidade na sua vida. Acelera, Deus. Acelera, Senhor. Eu falei, vou orar mais um pouco aqui. Rapaz.